Esta é para ti, minha princesa Marisa. És o meu grande amor, senti o meu mundo não tem cor. Desde o dia que te conheci nunca mais me esqueci. Naquela noite sentidinho beijar-te, querer tocar-te. E a minha curiosidade te conhecer para sempre viver. Vida sem boa é um mar de perigo, que para mim é proibido. E se tudo for ilusão, tira-me do coração. Se não me queres contigo, porque é que me pediste em namorar comigo? Eu sempre tinha dito que não me iria apaixonar mais por ninguém. No entanto chegaste e entraste no meu caminho. Neste momento não consigo sair deste movimento. Fiz esta letra a pensar em ti, para nunca mais me esquecer que és preciosa demais. Não te quero perder. Tenho saudades de sentir o seu teu calor, teu corpo rezador. O que eu sinto por ti é difícil de controlar. Não sei como explicar, mas só sei que te amo. E te querer tocar, olhar, chegar a ti. Eu quando te vi despertou algo forte em mim. Eu não te quero ver chorar, não te quero ver sofrer. I love you so much, é o que te quero dizer. Esse teu jeito meigo que me fez arrepiar, para te poder tocar, para nunca te deixar. Não entendo bem o que é o amor, mas só sei que quero tirar esta dor. Tanta confusão, não sei como acabar a canção. Já não sei mais como te provar, para nunca mais me deixar. Baby, ouve bem a minha voz. Eu só quero o melhor para nós. Tu és a minha tentação, és a minha paixão. Faz-me seguir essa pulsação, para nunca sair do meu coração. Eu prometo, és mais que um alguém. Tu apenas que me fazes sentir assim tão bem. Ya, Sanha Marisa, sabes bem, o Fubu tem razão. És importante para o seu coração. Ouve bem o que eu digo, é verdade verdadeira. A cena que ele diz, cena que ele disse na canção. Sabes bem, Marisa, o Fubu tem razão. Tu és na verdade importante para o seu coração.